vencer, Deus dará o direito de andar de branco na cidade. Será a festa mais bonita para sempre. Muito além das estrelas, eu vou com Jesus a Venha a Deus glorificar. Aleluia.